Ficheiro 94, página 760. Um rápido exame do quarto, ao regressar, revelou dois montículos imóveis sob os cobertores e os sons da respiração, lenta e regular, ainda que um pouco congestionada, enchiam o quarto. Tranquilizada, retirei o manto e sentei-me na salinha com uma chávena preventiva de chá quente, ao qual adicionei uma boa dose medicinal de conhaque. Bebericando devagar, senti o calor do líquido fluir pelo meu peito, espalhar-se confortavelmente pelo abdômen e começar a abrir caminho, com firmeza, em direção aos meus pés, congelados após uma corrida a atravessar o pátio, empreendida preferencialmente à tortuosa passagem interna com as suas infindáveis voltas de escadarias. Segurei a chávena debaixo do queixo, inalando o cheiro agradável e amargo, sentindo os vapores aquecidos do conhaque purificarem as curvas do meu rosto. Enquanto inspirava, admirei-me, imaginando precisamente porque, numa cidade e num edifício assolados por gripes e resfriados, as minhas próprias cavidades nasais permaneciam desobstruídas. Na verdade, à exceção da febre puerperal depois do parto, eu não ficara doente nem uma única vez desde a minha passagem pelo Círculo de Pedras. Isso era estranho, pensei, considerando os padrões de saneamento e de higiene e o amontoamento em que frequentemente vivíamos, eu deveria, sem dúvida, ter adoecido ou pelo menos ter apanhado uma gripe por esta altura. Mas continuava tão assintosamente saudável como sempre. Certamente não era imune a todas as doenças, ou não teria tido febre. Mas e quanto às doenças facilmente transmissíveis? Algumas eram explicáveis com base na vacinação, é claro. Eu era imune, por exemplo, à varíola, ao tifo, à cólera e à febre amarela. Não que a febre amarela fosse ali uma possibilidade, mas ainda assim. Coloquei a chávena de volta na mesinha e apalpei o meu braço esquerdo, por cima do tecido da manga. A marca da vacina atenuara-se com o tempo, mas ainda era bastante proeminente para ser detetável. Uma cicatriz mais ou menos circular, de pele marcada, com pouco mais de 1 centímetro de diâmetro. Estremeci ligeiramente, lembrando-me outra vez de Gales Duncan. Depois afastei o pensamento, mergulhando de novo na contemplação do meu estado de saúde, a fim de evitar pensar tanto na mulher que morrera numa fogueira, como em Callum Mackenzie, o homem que para lá a enviara. A chávena estava quase vazia e levantei-me para encher de novo, pensando: uma imunidade adquirida, talvez? Eu aprendera durante o curso de enfermagem que as constipações são causadas por diversos vírus, cada qual distinto do outro e em contínua evolução. Uma vez expostos a um determinado vírus, o formador explicara, tornamo-nos imunes a ele. Continuávamos a apanhar constipações à medida que nos deparávamos com novos e diferentes vírus, mas as probabilidades de nos depararmos com algum ao qual não tivéssemos sido expostos antes diminuíam à medida que envelhecíamos. Assim, dissera, enquanto as crianças apanhavam em média 6 constipações por ano, as pessoas de meia idade apanhavam apenas 2. E os idosos podiam ficar anos sem apanhar constipações, simplesmente porque já se haviam deparado com a maioria dos vírus comuns e tornado imunes. Havia uma outra possibilidade, pensei. E se alguns tipos de imunidade se tornassem hereditários, à medida que os vírus e as pessoas evoluíam? Os anticorpos a muitas doenças podiam ser passados de mãe para filho, isso eu sabia. Através da placenta ou do leite materno, de modo que a criança ficava imune temporariamente a qualquer doença à qual a mãe já tivesse sido exposta. Talvez eu nunca apanhasse constipações, porque conservava anticorpos ancestrais a vírus do século XVIII, beneficiando das doenças dos meus ancestrais nos últimos 200 anos. Ponderava sobre essa interessante ideia, tão absorta nos meus pensamentos que não me preocupara em sentar-me, mas bebericava o meu chá de pé no meio da sala quando ouvi uma leve batida na porta. Suspirei com impaciência, aborrecida com a interrupção. Não me dei ao trabalho de pousar a chávena na mesa, mas dirigi-me para a porta preparada para receber e repelir as esperadas indagações a respeito da saúde de Jamie. Era provável que Cameron se tivesse deparado com uma passagem enigmática num dos despachos, ou que Sua Alteza tivesse reconsiderado a generosidade em libertar Jamie do comparecimento no baile. Pois bem, só iriam conseguir arrancar Jamie da cama naquela noite por cima do meu cadáver. Abri a porta com um safanão e as palavras de saudação morreram na minha garganta. Jack Randall estava parado nas sombras do vão da porta. A sensação de umidade causada pelo chá derramado, infiltrando-se pela minha saia, devolveu-me os sentidos. Mas ele já dera um passo para dentro da sala. Olhou-me de cima a baixo, com o seu costumeiro ar de desdenhosa avaliação. Depois relanceou o olhar pela porta fechada do quarto de dormir. Está sozinha? Sim. O olhar cor de avelã pestanejou de mim para a porta, calculando a verdade da minha resposta. O seu rosto estava marcado por rugas de uma saúde precária, pálido, da má nutrição e de um inverno passado dentro de casa, mas não mostrava nenhuma diminuição do seu estado de vigilância. O cérebro, ágil e cruel, havia recuado um pouco mais para trás, encoberto pela cortina daqueles olhos glaciais, mas continuava lá, quanto a isso não restavam dúvidas. Tomando a sua decisão, agarrou-me pelo braço, pegando no meu manto com a outra mão. Venha comigo. Eu teria permitido que ele me cortasse em pedacinhos antes de produzir qualquer ruído que fizesse a porta do quarto abrir-se. Estávamos no meio do corredor quando achei seguro falar. Não havia guardas de serviço dentro dos limites das dependências dos oficiais, mas as áreas externas eram fortemente patrulhadas. Ele não poderia esperar conduzir-me pelos pátios de pedra ou pelos portões laterais sem ser detectado, muito menos pela entrada principal do palácio. Portanto, o que quer que ele quisesse comigo teria de ser um assunto conduzido dentro dos recintos de Holyrood. Assassinato, talvez? Por vingança pelo ferimento que Jamie lhe causara? Com o estômago a revirar-se perante esse pensamento, inspecionei-o o mais atentamente que pude, enquanto atravessávamos apressadamente as poças de luz lançadas dos castiçais nas paredes. Não sendo destinadas à decoração ou à beleza, as velas, naquela parte do palácio, eram pequenas e bem espaçadas, e as débeis chamas serviam simplesmente para fornecer luz suficiente para ajudar os hóspedes a retornar aos seus aposentos. Ele não estava de uniforme e parecia completamente desarmado. Vestia um indefinível traje rústico, com um grosso casaco, sobre calças castanhas simples e meias compridas. Nada, exceto a altivez da sua postura e a inclinação arrogante da sua cabeça sem peruca, denunciava a sua identidade. Facilmente se poderia ter infiltrado nas dependências do palácio com um dos grupos que chegavam para o baile, fazendo-se passar por um criado. Não, concluí, examinando-o atentamente quando passávamos da escuridão à luz. Ele não estava armado, embora a mão que agarrava ao meu braço fosse dura como o aço. Ainda assim, se ele estivesse a pensar em estrangulamento, não iria achar-me uma vítima fácil. Eu era quase tão alta quanto ele e bastante mais bem nutrida. Como se lesse os meus pensamentos, parou perto do fim do corredor e virou-me para o encarar, as mãos segurando os meus braços com força acima dos cotovelos. Não lhe quero fazer mal algum, asseverou, a voz baixa, mas firme. Não faça pouco de mim, retorqui eu, avaliando as probabilidades de alguém me ouvir se gritasse dali. Eu sabia que deveria haver um guarda junto às escadas, mas isso ficava do outro lado, de duas salas, um pequeno patamar e uma longa escadaria. Por outro lado, Estávamos num beco sem saída. Se ele não podia levar-me dali para outro lado, eu também não conseguiria pedir ajuda de onde me encontrava. Essa extremidade do corredor era quase desabitada. E os poucos residentes, sem dúvida, estariam na outra ala agora, participando ou prestando serviço no baile. Ele falou com impaciência. Não seja idiota. Se eu quisesse matá-la, poderia fazê-lo aqui mesmo. Seria muito mais seguro do que levá-la daqui. E depois, acrescentou, se lhe quisesse fazer algum mal, dentro ou fora do palácio, porque teria trazido o seu manto? Ergueu a peça de vestuário do braço, ilustrando o seu ponto de vista. Como posso eu saber? Respondi-lhe, embora me parecesse um ponto definitivo. Por que o trouxe? Porque quero que saia comigo. Tenho uma proposta a fazer-lhe e não quero correr o risco de ser escutado. Olhou para a porta no final do corredor. Como todas as demais em Holyrood, era construída em estilo de cruz e bíblia. Os quatro painéis superiores dispostos de forma a formar uma cruz. Os dois painéis inferiores mais altos, dando a impressão de uma bíblia aberta. Holyrood fora, em tempos, uma abadia. Poderia vir até à igreja? Lá poderemos conversar, sem receio de sermos interrompidos. Era verdade. A igreja, ao lado do palácio, parte da abadia original, estava abandonada, considerada insegura por falta de manutenção ao longo dos anos. Hesitei sem saber o que fazer. Pense, mulher, sacudiu-me levemente, depois soltou-me e recuou um passo. A luz das velas recortava-o em silhueta, de modo que as suas feições não passavam de uma mancha escura encarando-me. Por que correria eu o risco de entrar no palácio? Era uma boa pergunta. Depois de deixar a proteção do castelo disfarçado, as ruas de Edimburgo estavam-lhe abertas. Poderia ter percorrido furtivamente becos e vielas até me avistar nas minhas expedições diárias e ter-me atacado. A única razão possível para não o ter feito era a que ele me dera. Precisava de falar comigo sem o risco de ser visto ou escutado. Viu a conclusão tornar-se clara no meu rosto e os seus ombros relaxaram ligeiramente. Abriu o meu manto, segurando para mim. Tem a minha palavra de que voltará da nossa conversa sem ser molestada, minha senhora. Tentei ler a expressão, mas as feições delgadas e cinzeladas nada deixavam transparecer. Os seus olhos mantinham-se inalteráveis e não me revelavam mais que os meus próprios olhos vistos em espelho. Vesti o manto. Muito bem, disse eu. Saímos para a escuridão do jardim de pedras, passando pela sentinela, sem nada além de um rápido comprimento de cabeça. O guarda reconheceu-me, e não era incomum para mim sair à noite para atender a um caso urgente de doença na cidade. Ele olhou atentamente Jack Randall. Em geral era Murtagh quem me acompanhava, caso Jamie não pudesse. Mas, vestido como estava, não havia nenhum indício da verdadeira identidade do capitão. Ele devolveu o olhar ao guarda, com indiferença, e a porta do palácio fechou-se atrás de nós, deixando-nos na escuridão fria, do lado de fora. Tinha chovido, mas a tempestade cessara. Nuvens carregadas rasgavam-se e vogavam acima de nós, levadas por um vento que abria as abas do meu manto e fazia as minhas saias colarem-se-me às pernas. Por aqui. Cingi com força o pesado veludo em volta do corpo, baixei a cabeça contra o vento e segui a figura esguia de Jack Randall pelo caminho do jardim de pedras. Alcançámos a outra extremidade e, após uma pausa para uma apressada vista de olhos em redor, atravessámos rapidamente o relevado até ao portal da igreja. A porta tinha-se entortado e travado, escancarada. Não era usada há vários anos, por causa das falhas estruturais que tornavam o edifício perigoso, e ninguém se dera ao trabalho de a consertar. Abri caminho por entre uma barreira de escombros e folhas mortas, passando agachada do bruxuleante luar do jardim posterior do palácio, para a absoluta escuridão da igreja. Ou não tão absoluta, à medida que os meus olhos se acostumavam à escuridão, pude ver as linhas altas das colunas que se alinhavam de cada lado da nave e a delicada estrutura em pedra da enorme janela na extremidade oposta, a maior parte dos vitrais já desaparecida. Um movimento nas sombras mostrou-me para onde Randall fora. Passei entre os pilares e encontrei-o num espaço onde um recesso, antes usado como pia batismal, deixara uma laje de pedra ao longo da parede. De cada um dos lados havia manchas claras nas paredes, as placas em memória daqueles que estavam enterrados na igreja. Outras dispunham-se no chão, embutidas no piso de cada lado do corredor central, os nomes desgastados pela passagem dos pés. Bem, disse eu, agora não podemos ser ouvidos. O que deseja de mim? A sua habilidade médica e a sua absoluta discrição. Em troca de informações que possuo em relação a manobras e planos das tropas do eleitor, respondeu ele prontamente. Quase deixei de respirar. O que quer que eu tivesse esperado não era aquilo. Ele não podia estar a querer dizer. Está à procura de tratamento médico? Perguntei sem fazer qualquer esforço para disfarçar a mistura de horror e espanto na minha voz. De mim? Eu entendi que o senhor, quer dizer, com um esforço supremo, parei de tropeçar nas palavras e falei com firmeza. O senhor certamente já recebeu todo o tratamento médico possível, não é verdade? Parece estar em condições razoavelmente boas. Exteriormente, pelo menos. Mordi o lábio, reprimindo uma vontade incontrolável de rir histericamente. Fui informado de que tenho sorte em estar vivo, minha senhora, respondeu ele friamente. A questão é discutível. Colocou o lampião num nicho na parede, onde a bacia escavada de uma pia de água benta jazia seca e vazia no seu retiro. Presumo que a sua inquirição seja motivada por curiosidade médica e não por preocupação pelo meu bem-estar, continuou. A luz do lampião, projetada à altura da cintura, iluminava-o das costelas para baixo, deixando a cabeça e os ombros escondidos. Colocou a mão na cinta das calças, virando-se ligeiramente para mim. Quer examinar o ferimento, a fim de julgar a eficácia do tratamento? As sombras ocultavam o seu rosto, mas as farpas de gelo na voz tinham veneno na ponta. Talvez mais tarde, disse eu, tão friamente quanto ele, se não para si mesmo, para quem solicita as minhas capacidades? Ele hesitou, mas era tarde demais para reticências. Para o meu irmão. O seu irmão? Não pude evitar o choque na minha voz. Alexander? Uma vez que o meu irmão mais velho, William, está, ao que sei, virtuosamente empenhado na administração das propriedades da família em Sussex e sem qualquer necessidade de ajuda, retorquiu secamente, sim, o meu irmão Alex. Espalmei as mãos contra a pedra fria de um sarcófago para me amparar. Conte-me a seu respeito, pedi-lhe.